sei, o Senhor irá me perguntar. O que fiz, os quis fazer, um esforço pra de te falar. Chances eu terei, e não quero mais desperdiçar. Vou falar, falar, e a vida de alguém irá mudar. Hoje é dia de plantar o amor, mesmo em meio à dor, a quem deseja amar. Também é dia de falar de paz, e o que ela traz, não posso me calar. Sei que há tempo pra calar, sei que há tempo pra falar, sei que há tempo pra sorrir, mas se não falei, meu tempo foi perdido, eu sei. Sei que há tempo pra calar, sei que há tempo pra falar, sei que há tempo pra chorar, mas falei de ti, então é tempo de sorrir. Eu vejo tantos a chorar, que deveriam festejar. Eu quero vê-los a sorrir, mas só os vejo a lamentar. As lágrimas que eu deixei cair não me fizeram desistir. Me mostram que tudo mudou e que é tempo de sorrir. Hoje é dia de plantar o amor, mesmo em meio à dor, a quem deseja amar. Também é dia de falar de paz, e o que ela traz, não posso me calar. Sei que há tempo pra calar, sei que há tempo sorrir, mas se não falei, meu tempo foi perdido, eu sei. Sei que há tempo pra calar, sei que há tempo pra falar, sei que há tempo pra chorar, mas falei de ti, então é tempo de sorrir. O tempo já chegou, as lágrimas não vão mais rolar, e neste tempo vou do amor do Pai falar. A quem precisa me ouvir, a quem precisa ouvir de ti. Sei que o meu Deus me fez capaz de semear e colher paz.